Despindo teu sorriso, vestindo meu olhar de amor. Vem, habita meu instante, maneja meu instinto e vem viver comigo. A vida que hoje vem e para num gesto de ternura à toa, que acaso me tornou tão tua. Vai, me leva onde for tua voz, me leva onde for teu gesto, que eu tenho teu olhar. Agora eu sou, aonde quer que eu vá, eu sou teu rosto que se fez tão meu. Habita meu instante. Habita meu instante.